passou, não volta mais. Teve chance de mudar, se quis, pra você tanto faz. Preferiu se acovardar diante das dificuldades. Plantou vento, agora tá colhendo tempestade. Dizem, preto parado é suspeito, correndo é bandido. Por que não vai contar quantos brancos há no presídio? Daí você vai ver a realidade, cê sabe, piada. Preconceito não, só não gosto de palhaçada. Basta, quem foi que diz, tá com medo porque veio. No rap eu me garanto, cê é pra cê paga o preço. Honestidade nunca deu dinheiro, mas também nunca matou. Quem falou de mim lá atrás nunca imaginou que pra tudo tem seu tempo, tá aí. Meu momento chegou, estado de emergência. Medo, botando pânico. Deus tem poder, de nada vale. Poder é dinheiro, jogo o jogo do capeta. Faço o que ele tá querendo. Quando acordar cê me avisa, moro? Conheço vários que abraçaram a morte e não voltou. Sou antissocial, não dou minha cara pra bater. Talvez esteja aí a diferença entre eu e você. Estado de emergência, estado de emergência. Se é que problemas você tem demais. Estado de emergência, estado de emergência. Se é que problemas você tem demais. Estado de emergência, estado de emergência. Se é que problemas você tem demais. Estado de emergência, estado de emergência. Executado, mapeado, decorado, bem bolado. Da tempestade surgiu, defensor do vinil. Interior de São Paulo, estadual do Brasil. Quem foi que disse? Quem foi que falou? Quem foi que indicou? Não sei não, senhor. Só sei que o bagulho tá louco, parceiro. Por causa da crise e fatos corriqueiros, a como eu queria fugir daqui. Senhor dos senhores, tenha a dó de mim. Não espere sentado, nem deitado que cansa. Ninguém vai ter dó pra encher sua pança. Cada um no seu lugar, mas todos têm que lutar. Faça sua cara pra revolucionar. Papel, caneta, a ideia fluiu. Codinome brutal, ressurge do covil. Que passou, passou, tá certo o HF. Nessa ideia insisto, prossegue assim prevalece. O escudo é o escudo contra os absurdos. Fabricado por canárias do primeiro mundo. 2001, 2, 3, 4, 5. Pra quem duvidou, se espantou com menina. Minha parte eu faço, doa a quem doer. Somente os guerreiros irão sobreviver. Estado de emergência, estado de emergência. Se é que problemas você tem demais. Estado de emergência, estado de emergência. Se é que problemas você tem demais. Estado de emergência, estado de emergência. Se é que problemas você tem demais. Estado de emergência, estado de emergência. Se é que problemas você tem demais. Diga pra quem vem de lá, diga pra quem vem dali. Diga pra manter cautela, diga para me ouvir. O perímetro isolado contém risco de explosão. Nível tóxico com alto grau de propagação. Estado de emergência nos países do Oriente Médio. Em busca do petróleo, mísseis que derrubam prédios. Estado de emergência tipo na casa civil. Na guilhotina, as cabeças, os morcegos do Brasil. Emergência no Nordeste, água escassa, muita fome. Porcentagem exorbitante das pessoas que não comem. Os progenitores da atual conjuntura desconhecem o litígio dessa trajetória dura. Numa dessa eu descabelo, vou e parto pro arregaço. Cato uma, cato duas, na terceira é uma braça. Evelyn não vai entender, eu na clausura, ela aqui fora perguntando, mãe, cadê meu pai pra me buscar na escola? O quadro é irreversível, é tipo inadmissível. Fatores cronológicos apontam o impossível. Estratégia de guerra para a erradicação do povo preto e pobre, engrenagens da nação. Seja anátema, o bolo podre, essa oligarquia. Dinastistas tenebrosos bebem sangue, a riviria. Emergência iminente, planeta comprometido. Gira, gira, gira mundo, pronto, já tá consumido. Bloco invulnerável, unidos, nós somos um. Um rolo com pressões, bagaçando qualquer um. Se o estado é de emergência, exige procedimento de caráter ofensivo, tipo ataque violento. Estado de emergência, estado de emergência. Se é que problemas você tem demais. Estado de emergência, estado de emergência. Se é que problemas você tem demais. Estado de emergência, estado de emergência. Se é que problemas você tem demais. Estado de emergência, estado de emergência. Se é que problemas você tem demais. Mano, se é que problemas você tem demais.